Quando bate o atapa, a galera lá vira, canta um canto de paz. Quando curta o ripinho, a menina da chilique é bonita demais. Segue o mantra da alegria pelas ruas da Bahia, expandindo amor. Essa gente tem magia que de cara contagia, misturando a cor. Quando bate o atapa, a galera lá do Iraque canta um canto de paz. Quando curta o ripinho, a menina da chilique é bonita. Bate o atabaque, a galera lá do Iraque tá ficando de paz. Quando o curupiri, a menina da Chile, e é bonito demais. Segue o mantra da alegria pelas ruas da Bahia, explodindo amor. Essa gente tem magia que de cara contagia, misturando.